YK660, 1120 kHz. Rádio Clube, São José dos Campos. O veículo de comunicação número 1 da cidade. 40 anos fazendo rádio. Com a ajuda de Deus e os guias, mais uma vez a minha missão está cumprida na Clube Super Popular. Foi muito gratificante fazermos o programa. Gostoso mesmo. Lavamos a alma e esperamos ter levado uma mensagem positiva até você. Contraponto contou com os trabalhos técnicos de Pedro Mariano, que fica mais um pouquinho aí, né, Pedrão? Porque vem o Bolinho, domingo brasileiríssimo. À noite tem o Roberto Barbosa, as campeões da semana. Tem muita coisa boa acontecendo. Noel Cardoso com o programa Sertanejo. Hã? Tudo isso acontecendo para você aqui na Clube. Produção musical e coordenação artística de Minas Santos. Um domingo de Páscoa feliz ao lado dos seus, Minas. Efeitos especiais de Luiz Carlos Mendes. Um outro domingo de Páscoa muito bom junto aos seus, hein? Discotecário. O Alberto Limir. Ê, Graúna, hoje é domingo de Páscoa, hein? A noiva que se cuide, hein? Hoje tem. E supervisão geral de Ivan Inés. Ô, meu tio, um abraço apertado, um domingo feliz ao lado da esposa, dos filhos, noras e netos aí na fazenda, viu? A apresentação deste que sempre estará ao seu lado em noite de chuva, em dia de sol, para o que der e o que vier. Deixamos no ar o convite para que você volte a nos prestigiar no próximo domingo por essa emissora e neste mesmo horário. Um abraço, um beijo, uma Antártica, um queijo e... até lá, amigos! Líder de audiência em toda a região. Que foi Roberto Montenegro. E o programa Contraponto. Sistema Clube de Rádio. Tradição e liderança absoluta há 40 anos.